você me usa, que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da tua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho a certeza se ainda posso. Certeza eu tenho que posso ir além de revirar teus olhos, além de transpirar teus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a tua boca. Mas ó, é só uma ideia boa. É só uma ideia boa. Tudo bem. Se é pra você me usar, que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser amor da tua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor. Ainda posso, certeza eu tenho que posso ir além do que virar teus olhos, além de transpirar teus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só um